desespero de Satanás. Eu já recebi uma notícia, eu não vou comentar agora, mas a notícia que eu recebi é que o diabo está em grande desespero. Imitar, Jesus, Jesus, eu te adorar. A única coisa que você é só uma função.